Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar e morredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Uma boa noite a todos. Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui da cidade de Vinhedo. Hoje estamos na agradável companhia do nosso querido João. Seja bem-vindo, João. Conseguiu superar um desafio aí que fez com que você nos deixasse tristinhos, porque você não pôde participar de alguns programas. É verdade. O nosso querido Marcos Melo e o nosso querido Guilherme. O nosso Fábio hoje ficou um pouco dodói, né? Então, estamos aí torcendo pela recuperação dele. E também a nossa Fátima, acho que teve algum probleminha. Muito bem. Hoje estamos reiniciando o estudo da obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, seguindo a mesma ordem que é seguida semana a semana lá no Centro Espírita Paulo de Tarso, ou melhor, nas duas unidades, tanto a unidade lá do Jardim Itália, como também a unidade aqui da Rua de Baixo, aqui da Rua do Café, aqui do bairro Capela. E então nós estamos reiniciando o Evangelho Segundo o Espiritismo. Eu vou até levar a sugestão para a direção, sabe, o Guilherme, João, Marcos, amigos, que o capítulo, a introdução antecede o capítulo primeiro, né? E a introdução, ela é rica de ensinamento, sabe? Sem dúvida. Que o Kardec elaborou na obra O Evangelho. Então eu vou levar lá a sugestão para a direção, né? Para a nossa querida Dulce, o pessoal que coordena, né? Que faz a elaboração dos temas semana a semana. Que passa as diretrizes, né? Que passa as diretrizes para incluir a introdução, né? Porque verdade, a introdução, ela é muito rica, né, de ensinamentos. Excelente ideia. Inclusive o prefácio, né? Se você pegar aí o prefácio da obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, eu até peço para você ler, viu, João? E se você quiser fazer os cumprimentos iniciais, fique à vontade. Boa noite a todos, amigos queridos, estava morrendo de saudade aqui, os companheiros aqui de estúdio e os irmãos que nos ouvem. Prazer enorme estar de volta. Então, conforme o Marcelo disse aqui, no Evangelho Segundo o Espiritismo, o prefácio diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, São chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam com o som, como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que num hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. É, a assinatura é o Espírito de verdade. Exatamente. Né? Que muito tem, lindo, que tem sem dúvida uma linguagem superior, e ele nos convida a amarmos uns aos outros, e aí sim, nós, quando nós praticarmos isso, aí nós poderemos dizer Senhor, Senhor, e aí nós seremos bem recebidos. Não adianta só falar Senhor, Senhor. Né? É verdade. Muito bem. Então, lá na, no capítulo, nesse capítulo primeiro, nós vamos encontrar um trechinho do Sermão do Monte, quando lá no capítulo 5 das anotações do evangelista Mateus, lá no item, versículos 17 e 18, o nosso mestre assim se expressa: Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Pois em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, nem que tudo o que está na lei esteja perfeitamente cumprido. Até um único iota e um único ponto. Algumas traduções a gente vai encontrar um único jota e um único ponto. É porque a tradução foi levada para as línguas latinas, e as línguas latinas, elas contêm o jota, mas no hebraico não há o jota, né? Então, por isso que algumas traduções colocam iota e em outras o jota. Bem, esse capítulo, uma referência muito, muito abrangente que o nosso querido Kardec fez foi a aliança da ciência com a religião. E é muito legal nós observarmos na doutrina e, para falar a verdade, a parte que mais me seduziu na doutrina espírita foi justamente a possibilidade de encontrarmos a analogia que há entre o Evangelho de Jesus, entre os ensinos dos espíritos superiores e as mais variadas ciências. Então, nós podemos observar. E recentemente, a nossa querida Anete Guimarães, ela esteve em nossa casa e proferiu aquela palestra Explicações Científicas das Palavras de Jesus. Foi muito legal, né? Porque o Guilherme, ele tinha perguntado, eu só pude dar a resposta ontem, acho que quase 10 da noite, né, Guilherme? E só faltava o título, né? Aí eu mandei a mensagem pro Guilherme, e não deu 5 segundos, estava lá no YouTube a palestra. Se ele tivesse conseguido fazer igual o Superman, voltar o tempo, 5 minutos antes ele teria publicado. É. Então deixa eu te esclarecer. Na verdade, eu comecei a ver a palestra, aí você faz a abertura falando o tema. Isso. Aí eu botei, não foi? Eu botei na tarde, na hora que eu te mandei a pergunta. tá, então você colocou a tarde. Então, então ah, sim, porque quando eu fui apresentar a NET, aí eu falei o você tema. Você falou, né? É verdade. Então coincidiu, porque na hora que eu entrei, quando eu coloquei no YouTube, e um pouquinho antes eu tinha mandado a mensagem para você. Aí eu pensei que você tinha colocado naquela hora. Mas é verdade, porque já tinha 15 visualizações, viu? Né? E 15 visualizações para nós, né? É uma... no YouTube. E já deve ter mais, né? O Guilherme já está pesquisando aí para nós. Já tem quanto? Ah, tá. Pensei que você já tinha achado aí. E é muito legal nós observarmos a analogia que há entre a ciência e a religião, porque nós encontramos, ou melhor, nós observamos o contexto que o nosso querido Kardec colocou, as observações dele nas obras espíritas, sobretudo as cinco obras espíritas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, todos esses livros foram compilados pelo nosso Kardec. E em todos eles nós encontramos essa busca permanente para encontrar a aliança entre a ciência e a religião. Aliança entre a ciência e a religião. E com muita alegria eu me recordo de um pensamento do Albert Einstein, quando ele, depois de Kardec, já no século XX, inclusive tem uma fotografia famosa dos estudiosos lá do só que agora eu não me lembro se é em Boston, né, lá no Massachusetts, no MIT, né, Institute of Technology, aqueles pesquisadores que ficaram muito famosos, né? Então tem a Madame Curie, tem o próprio Albert Einstein, tem aqueles pesquisadores lá de química, né? Tem uma foto que ficou muito famosa. E o Albert Einstein está entre eles, né? E o Einstein, ele diz que a ciência sem a religião é manca. E a religião sem a ciência é cega. E o Kardec, olha a antevisão que esse homem teve, né? Aproximadamente 50 anos antes do nosso querido Einstein dizer isso, ele sempre se esforçou para unir a religião e a ciência. Pois não, Marcos, fique à vontade aí, você separou algumas coisas aí, fica à vontade. Só um minutinho. Pronto. Já está aqui. Probleminha técnico aqui no microfone. E, não, distraí bem aí, viu, Marcelo, porque o nosso querido Allan Kardec, ele diz, né, ciência e religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela a lei do mundo material e as outras do lei. A outra, as leis do mundo moral. Obrigado. Isso aí. E é bem isso, né? A união da parte espiritual com a parte material. Ambas são criações divinas, criações de Deus, né? Então, não devem uma negar a outra, e sim caminharem juntos, porque é aí que avança a humanidade. Avança moralmente e avança também materialmente, porque é necessário, né? A parte de inteligência. E a ciência nos ajuda a desenvolver a inteligência do ser humano, né? Então, é aquela coisa das duas asas, né? A asa da inteligência e a asa da moral. As duas têm que estar em equilíbrio e juntas, caminhando juntas, né? Eu até assisti um filme um dia desses. Nós não somos apenas um amontoado de células. Sem dúvida. Existe um ser pensante que comanda isso. Tem um ser pensante. É. Um ser que tem sentimento, que tem paixão, que erra, que acerta. Exatamente. Né? Exatamente. Eu vi um filme até muito bonito, chama O Físico. Não sei se vocês assistiram esse filme. Está aí no cinema, O Físico. Está passando no cinema? Não, no cinema não. Foi há pouco tempo no cinema, mas agora... Ah, já deve ter saído. É, tipo Netflix, eu acho que deve... Que é um médico. Conta a história de um jovem que, antigamente, a cura era feita pelos dentistas, né? Que eram os curandeiros, eram os médicos, aqueles que arrancavam os dentes. Pelo menos esse filme se passa na Inglaterra, onde um dentista, ele vai nas cidades fazendo as curas. Ele cura, ele faz algumas fórmulas lá e do jeito dele, vai assim, tentando curar. E um garoto, um rapaz super jovem, a mãe dele desencarna e ele não entende aquilo. Ele vai em busca desse senhor que curava e queria aprender como é que ele cura, né? E nisso ele ficou sabendo que havia um mestre no Oriente que era o curandeiro, era o chamado de O Físico. E ele vai até o Oriente conhecer... O Físico. E aí chegando... Eu acho que a tradução, a gente entende como físico, mas eu acho que não é. É, o título, no Netflix tá como Physician. E é muito interessante que esse senhor, ele era um líder espiritual e era médico, né? E lá naquele momento, ele não... Existia uma lei, porque eles estavam num país muçulmano, onde não podia mexer com os corpos dos mortos. E um dos, do grupo, antes de morrer... fala que o corpo dele foi doado para a pesquisa. E esse garoto, ele vai... e abre este corpo para poder avançar nas pesquisas. Eles foram condenados à morte. Acabaram não sendo tudo, mas enfim, ele foi condenado à morte e o mestre dele, acontece que quase antes de desencarnar, fala assim: como é que era o corpo por dentro? Pergunta pro discípulo. Ele estava muito curioso em saber como é que era o corpo por dentro. Ele fala: era justamente como o senhor me falava. Muito interessante, um filme lindo, muito bonito de assistir. Mas você vê, desde a antiguidade, isso já teria que vir caminhando junto. E houve algumas desvirtuações, né, nessa história. Né? Legal, bem lembro, bem colocado, né, Marcos? E a tradução é que ela é mal feita, porque nos cinemas aqui no Brasil está realmente O Físico. Mas Physician, eu procurei aqui na tradução... The Physician, né? É o médico. Ah, o médico. É, Physician é médico. Você vê que interessante. Eu quando eu vi o título em inglês é Physician. Só que aí, quando traduziram para nós, traduziram como O Físico, né? Que não tem nada a ver, né? E o contexto todo da história, né? É lindo o filme, muito bacana. Mostra... A história de um médico. De um médico. Exato. Só que tinha nesse grupo que fazia esse estudo no Oriente, algo muito espiritual. Né? Tinha toda a questão espiritual. Porque ele era um médico, ele não curava apenas a parte material, envolvia-se também em parte espiritual. Sem dúvida. E outra coisa que nós nos recordamos... O meu cunhado, o Gilberto, ele gosta muito de física, de matemática, né? Ele também, na década de 70, cursou a FEI, né? Lembra da FEI, né? A FEI, na década de 70, havia muito investimento, né? do governo, principalmente dos governos militares e tal. E ele teve essa oportunidade de conviver lá naquela época. E aí ele pegou muito gosto, né? Evidentemente, pela física, pela matemática. E ele ficou impressionado, porque quando você começa a analisar o que esses esses grandes cientistas do passado fizeram, a gente fica meio, você fala, não é possível, né? Que você tem que ficar muito admirado. Por exemplo, o Teorema de Pitágoras, né? Teorema de Pitágoras, você é a soma do cateto ao quadrado, não, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. É isso aí. Então, quer dizer, para nós, hoje, é fácil de entender, principalmente porque tinha lá os números, né, o X, aquela coisa toda, né? Só que quando Pitágoras elaborou o teorema, não tinha número nenhum. Não tinha número nenhum. Então, falando, como é que o cara chegou, né, nessa conclusão? Pois é. E parece uma coisa boba, né? Porque o teorema de Pitágoras, para quem joga sinuca, você pode aplicar o teorema de Pitágoras lá na sinuca, né? Sei se você já reparou isso, não? Já reparou? Então, se você está lá numa sinuca, aquele joguinho, né, tal, se você está lá na sinuca, a bola está escondida, né? Então, se você aplicar o teorema de Pitágoras, você acaba atingindo a bola. Você consegue chegar. Você põe até o dedo na borracha lá, pode jogar aqui, que vai dar. Mas tem cálculo matemático para isso. E a mesa tem que estar boa também, né? Lógico, né? Isso a gente vê. Se a mesa tiver com uma descaída... aí o teorema vai por água abaixo, né? Isso a gente vê a influência de um espírito que faz em gerações, né? Impressionante. Pitágoras provavelmente seria um capelino, né? Com certeza, né? E missionário. Missionário, capelino que veio trazer reencarnacionista, evolução, meu, né? Deus. Agora, a gente fica analisando, se a gente for analisar a matéria, o que seria a matéria, né? Um grupo, átomos, né, com elétrons circulando aqueles átomos. Então, tem diversos átomos. Então, nós somos uma reunião de átomos. Átomos em tudo quanto é lugar, inclusive aqui entre nós. Existem átomos que estão juntamente conosco, só que um pouco mais afastados, nós estamos com os átomos mais reunidos. A gente fica imaginando, e a inteligência? Da onde vem? Da onde vem isso que está, digamos, fora do átomo? Sim. Né? Porque o átomo em si, ele não tem pensamento próprio. Ele é uma matéria que está ali, né, agindo na parte atômica da questão. Quer dizer, antes da célula ainda, a célula já tem uma certa vida, né? Já tem uma certa vida ali, naquele elemento celular. Mas o átomo, que é antes dele, que forma ainda a célula, que é o... Acho que é o... Vocês que estudaram mais essa questão aí, médica, ou física, até o átomo, acho que é um dos... a menor partícula, né? Provavelmente. A menor partícula, mas também aí os pesquisadores já subdividiram o átomo. Quarks, né? Os quarks, etc. e tal. Mas é a menor partícula. Agora, ela não pensa, ela é matéria. Então, existe algo que faz esse átomo pensar, né? Que átomo agir. Agir, colocar em movimento. Que é um monte de átomo reunido, mas uma inteligência movimenta isso. Não, viu, Guilherme? Eu pensei que você ia falar alguma coisa. Eu não sei se era a hora, mas assim... Fica à vontade. Tem uma frase, inclusive, que é atribuída a Kardec, que de segundo essa frase, ele teria dito que se algum dia a ciência contrapor algo do espiritismo, então que nós fiquemos com a ciência, né? E eu estava dando uma olhada, não é bem isso. O que é colocado é lá na Revista Espírita, tem duas passagens, uma que diz o seguinte: o espiritismo está longe de ter dito a última palavra quanto às suas consequências, mas é inabalável em sua base, porque esta base se assenta sobre os fatos. Está na Revista Espírita de fevereiro de 1865. E tem uma outra parte aqui que eu acho muito legal também, que é assim, olha, caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. Por quê? Se novas descobertas lhe demonstrarem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele, espiritismo, se modificará neste ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele, espiritismo, a aceitará. Então não é nem que Kardec teria dito, olha, se a ciência provar o espiritismo errado, abandone o espiritismo e fique com a... Não! De fato, ele coloca aqui com toda humildade, né, que tem coisas ali que são passíveis de estarem erradas. Ele se modifica em alguns detalhes. Se comprovado o contrário. Em alguns detalhes. Outro dia eu estava até conversando com o Fábio mesmo, e o Fábio estava incomodadíssimo. Pena que ele não está aqui, eu não vou lembrar exatamente a pergunta. Mas uma pergunta no Livro dos Espíritos, que a resposta, de fato, não tem sentido hoje. E ele estava... E assim, a gente lendo isso aqui, a gente vê a humildade de Kardec colocando, pode ter erro. Sim. E em havendo erro, não tem problema nenhum, a gente não vai... É. Né? Os cientistas podem dizer, assim, até a ciência pode dizer tudo a respeito do universo, de movimento, calcular uma trajetória, uma órbita. Mas fica aquela coisa, para eles até, eles não sabem quem deu, quem causou o movimento, quem foi que iniciou o movimento. Tem um pontapé inicial. Quem, né? Um pontapé inicial. Foi dado por quem? Né? E é isso que eles têm que... Pois não, João? Então, eu estava até... foi até bom o Guilherme... Fazendo uma reflexão. Uma reflexão. Ontem, ainda ontem eu estava conversando com o pessoal aqui na reunião aqui. Aqui na mediúnica, café, né? Na mediúnica aqui. Mas antes, né, a gente estava batendo um papo, porque eu estou lendo a Revista Espírita, né? E é muito impressionante, assim, porque a hora que a gente para pensar, né? Outro dia eu estava conversando com o Fabinho, que a gente estava comentando isso aí, e ele, assim, todas as, a quantidade de informações, né, que Kardec colocou junto. É impressionante. É muito impressionante. São 30 a 40 páginas que ele fazia por mês, só da Revista Espírita. Não, eu estou falando assim, dos livros, aí a codificação em si, e aí essa questão, vamos dizer, da sequência, da lógica, sabe, de buscar. E a humildade comunitária está assim. E depois, o ponto que eu ia comentar da revista, é que ele é muito impressionante. Cada livro, não adianta a gente ficar indicando muito livro para as pessoas lerem, assim, porque assim... É, o livro que mais toca o seu coração é o livro que está no momento de você ler, né? De repente, está na hora de ler O Nosso Lar, ou ler talvez um romance espírita, Paulo Estevam, que é maravilhoso. Eu, por exemplo, assim, nesse momento, a leitura da Revista Espírita, né, que eu comprei os livros lá, está sendo assim uma experiência maravilhosa para o meu espírito, né? Porque assim, dá pra, o Kardec, com toda a humildade, como o nosso querido Guilherme falou, ele vai se correspondendo, ele conta ali de uma forma muito cristalina, né? Como é que as coisas se passam, as preocupações que ele tem. Inclusive, ele pede desculpas, porque muitas das correspondências ele não consegue publicar, lógico, né? Porque ele recebia muitas, né? Uma enormidade. Mas ainda ontem eu estava comentando isso aí. Que trabalho monumental de Kardec, de colocar todas essas informações juntas. E olha a atualidade, porque a gente pega, lê o Evangelho, lê o Livro dos Espíritos, são muito atuais, não é, Marcelo? Assim, é muito impressionante, é muito chocante. E aí a hora que fica refletindo sobre isso aí, e aí a gente pensando, igual o Guilherme levantou assim, e ele colocou bem claro, o Kardec colocou lá no início da Revista Espírita, ele colocou bem isso aí, que o que tivesse que ser alterado, que seria alterado. Mas assim, olha o que a quantidade de coisa até parece. Ele coloca em função da humildade dele, mas olha como isso foi bem feito, né? Que espírito escolhido a dedo por Jesus para cumprir essa tarefa, né? E o quanto, vamos dizer, as informações são concatenadas, tem toda uma sequência lógica, tudo com aquela, além de ter todo o entendimento dos assuntos, né, que a variedade é enorme, trata simplesmente de toda a nossa vida, e tem o poder, né, de, vamos dizer, de traduzir em palavras, num formato assim, pedagógico, maravilhoso para a gente poder entender, que inclusive não depende de grandes inteligências para entender as questões. E sob qualquer ponto de vista, ela é uma obra que se completa e ela não se contradiz. Então você pega lá, o ponto de vista sociológico, é uma obra completa e não, você não encontra contradições. Do ponto de vista psicológico, a mesma coisa. Do ponto de vista de relações sociais, enfim, de leis morais. Bom, leis morais então Você pode considerar que é... Você pega o capítulo das leis morais, o livro das leis morais lá no Livro dos Espíritos, e é uma obra que se caracteriza pelo primor, né? Exatamente. Pelo primor. É como se fosse um diário oficial, mas não esse diário oficial cheio de erros que a gente vê, né? É. Mas é um diário oficial da espiritualidade. É uma constituição. Exatamente, é uma constituição universal. Universal. E uma coisa interessante, João, que você estava até falando, o Livro dos Espíritos, acho que no início, né, Marcelo? Que Kardec, ele explica o método, porque ele chegou naquela... Não, o método, como ele selecionava as coisas que chegavam no livro. E tinha ciência nisso também, nesse pensamento. Porque ele falava que tinha que as ideias tinham que ter uma... As colaborações tinham que ter um caráter universal. Um caráter universal, e elas tinham que estar uma confirmando a outra. Se tivesse algo muito diferente do grupo, ele não iria colocar. Vê que coisa interessante. Ele também fazia isso. Tinha uma ciência para selecionar as coisas, né? Que ele parece que uma teriam que ter duas iguais ou muito parecidas no mesmo sentido para que tivesse uma confirmando a outra. Isso, exatamente. Não, coisa é que ele recebia. O que me impressiona, que eu estava comentando, é o seguinte, que assim, são muitos, né, muitos prismas, né? Quer dizer, só um adendo, quer dizer, são muitos prismas que são abordados, né, Marcelo, Guilherme e Marcos. Uhum. Assim, então, e abordar tudo isso que abrange toda a nossa vida, toda a nossa evolução, inclusive coisas que viriam a ser, vamos dizer, depois, a própria ciência iria, vamos dizer, chegar a essa conclusão mais tarde, né? E ele tratou de forma absolutamente científica. É muito impressionante a hora que a gente começa a ver, a gente não tem... Eu diria assim, que a gente não tem nem noção de quanto a gente deve a Kardec, né? De a grandiosidade dessa obra que ele traz aí para iluminar os nossos corações, os nossos espíritos, né? E mesmo até André Luiz, né? Que teve, acho que tem um livro, foi de André Luiz, me desculpa se eu tiver enganado, mas que falava da... A hipófise. É a pineal, a glândula isso, pineal. A glândula pineal. Pituitária. Pituitária, isso mesmo, obrigado. Muito obrigado. Ele falava isso em que década? Não, hipófise ou pituitária? É hipófise. A hipófise é sinônimo de pituitária. Uhum. A glândula pineal é que é a responsável pela... Quando o médium está em transe mediúnico, é aquela região que é estimulada. Isso em aparelho já se demonstra isso, né? E você vê quanto foi antecipado isso, que agora, há pouco tempo, alguns anos atrás, saiu uma publicação oficial, sim. Já falando... Reconhecendo que a obra de André Luiz antecipou esses conhecimentos. Incrível, né? Décadas e décadas antes mesmo da... Sem dúvida, né? Vamos lá então, Guilherme, vamos fazer a nossa primeira pausa musical e daqui a alguns instantes retornaremos com mais reflexões. Vamos fazer. A gente está falando de religião e ciência. E às vezes é legal a gente acreditar sem ver também, de botar a fé em ação, né? E essa música fala um pouco disso. Inclusive eu não vou tirar da gravação, ela vai ficar na sequência, escutem que é muito bonita e muito profunda. Acreditasse, pedia ardentemente, joelhos dobrados ao chão, rezava sem desanimar, e ele sempre contestava, não sei pra que tanto rezar. a cada dia que passa é pior nossa situação. Não temos mais o que comer, tá faltando o leite e o pão. E foi naquele momento, em meio à sua oração, que ela ouviu uma voz falando ao seu coração. Sou o Deus dos perseverantes, o Deus da misericórdia. Faça tudo o que eu disser e terá grande prova. Seguindo passo a passo o que a voz de Deus lhe dizia, vá neste supermercado logo que amanhecer o dia. Leve junto seu esposo e compre o que precisar, e dirija-se ao caixa 7 pra sua compra passar. Quando falou ao esposo, na hora ele não, você deve estar ficando louca, fazer compras sem nenhum tostão. Mas de tanto ela insistir, ele acabou concordando, mas disse vou ficar bem longe quando a compra estiver passando. Sou o Deus dos perseverantes, o Deus da misericórdia. Faça tudo o que eu disser e terá grande prova. Comprou e foi ao caixa 7, tudo pronto e nada acontecia. Após a pergunta de que forma que ela pagaria, de repente o serviço de som anuncia o seguinte recado: estamos completando hoje 7 anos de supermercado. E como é nosso aniversário, um cliente vamos premiar. Quem estiver no caixa 7 não precisa sua compra pagar. Ela olhou pro esposo e se ajoelhou no chão, chorando batia no peito: perdão, meu Senhor, perdão. Acreditou no que viu, um milagre acontecendo. Feliz aquele que acredita, mesmo não estando vendo. Porque vi um milagre acontecendo. Feliz aquele que acredita, mesmo não estando vendo. Então, essa bela composição é intitulada Milagre do Caixa 7, né, Guilherme? Milagre no Caixa 7. Milagre no Caixa 7, que é realmente muito tocante. E, então, agora há pouco nós falávamos sobre o tema, né, da semana, a aliança da ciência com a religião. E outra coisa que eu fiquei impressionado recentemente é com o nosso Galileu. Então, o Galileu tem aquele experimento que ele falava que se você colocar do alto, por exemplo, do alto desse teto aqui, você coloca uma pena e uma agora não me lembro, não lembro exatamente qual que era, acho que era uma bola, mas assim, que tem o mesmo peso, né? Então, se você colocar uma pena e uma bola, vê se você encontra aí, Guilherme, que agora me fugiu o que, que é, experimento de Galileu. E só que nessa sala estiver no vácuo completo, não vai ter a ação da gravidade. E não tendo a ação da gravidade, os dois chegam ao chão no mesmo tempo. Agora, é isso mesmo? Me corrija aí, porque eu me confundi. Eu ainda estou procurando, porque aqui eu estou achando a pena é a bola de boliche, que eu acho que não tinha na bola época. Bola de boliche, né? Bola de boliche, é isso mesmo. Eu tinha na época? É a pena e a bola de boliche, é isso mesmo. Não, lá no experimento de Galileu tinha, sim. Tá. Então é a bola de boliche. É bola de boliche e a pena. E, evidentemente, que se tem a ação da gravidade, a bola de boliche chega mais rápido. E esse experimento, os cientistas da NASA fizeram, não sei se foi no começo desse século, não lembro exatamente quando que foi, eles colocaram numa câmara, uma câmara a vácuo, e filmaram o experimento, né? Filmando o experimento no vácuo quase próximo do ideal, né? Bem próximo do ideal. Então, ele constatou que a bola de boliche, eles constataram que a bola de boliche chega no mesmo tempo que a pena. E a mesma coisa fez o Neil Armstrong. Inclusive, tem um vídeo no YouTube. O Neil Armstrong, quando ele chegou na Lua, na Lua não tem ação da gravidade. E aí, uma das primeiras coisas que ele fez foi isso. E ele jogou da própria altura, né? A pena e o... Mostra, né? Sendo filmado. A pena e a bola de boliche. Entendeu? E as duas chegaram no mesmo tempo. Aí, o que eu acho que é interessante nisso é porque o nosso querido Galileu, esse experimento ele fez... Como é que ele chegou a essa conclusão que chegava, né? Ele teve que fazer uma abstração, né? Pois é, porque ele não tinha a situação da real, né? Não tinha câmara. Não tinha câmara a vácuo, não estava na Lua. Nem tinha na Lua. Pois é, então. Isso sem contar que ele foi um dos primeiros, né, a dizer que a Terra não era o centro do universo, né? E ele teve que desmentir isso para não sofrer uma pena capital. E ele ficou preso teve uma prisão domiciliar. Uma prisão domiciliar. Porque ele era amigo do bispo, do papa, se não me engano, na época. É, de um dos religiosos influentes. Né? Que ele não continuou com os estudos, ele não divulgou, né? Mas ele tinha certeza que o Sol era... A Terra girava em torno do Sol, não o contrário. Ele havia detectado luas em Júpiter, sim, né? Então ele estava bem à frente do tempo e tinha certeza, né? Não só ele, mas tinha muitos cientistas naquela época e alguns foram mortos. E eu me lembro que quando João Paulo II era o Papa, né? Foi o Papa da Igreja, foi quando ele oficialmente... Pediu perdão e a Igreja concordou com a teoria de Galileu. De Galileu. Incrível, né? E foi João Paulo II mesmo. João Paulo II, 300 anos depois, eu creio, não sei. Que... Ou seja, mais do que comprovado, mais do que o óbvio em tudo, mesmo assim, oficialmente, você vê como a ciência era combatida naquela época, né? Sem dúvida. Na Idade Média, os curandeiros eram tidos como hereges, eram mortos, né, como bruxos, porque estava fazendo ciência. Né? Exato. Uma das coisas assim, que mais me motivou quando eu tomei contato com a doutrina espírita foi justamente isso, que trata-se de uma doutrina que se caracteriza pela lógica, que se caracteriza pela racionalidade dos seus princípios. Então, por exemplo, quando você analisa o tema da reencarnação, a reencarnação, você coloca no ponto de vista científico, Aí você vai lá e pesquisa que o Ian Stevenson, que é um pesquisador ateu, materialista, aliás, ele já desencarnou, ele tomou contato, ele era um neuropsiquiatra, ele cuidava dos casos psiquiátricos e neurológicos das crianças, né, que é da pediatria. Aí ele começou a tomar contato com casos de crianças que revelavam encarnações em vidas passadas. E aí ele foi e catalogou e pesquisou, mais de 1000 casos sugestivos de reencarnação. Aí ele selecionou 20 casos e publicou um livro que se tornou best-seller. 20 casos sugestivos de reencarnação. Olha só. E ele ainda teve a humildade, né, de colocar sugestivos. Ele não colocou, comprovando, né? Ele colocou sugestivos. Mas ele poderia colocar que eram comprovados, né? Porque ele foi atrás, né? Tratava-se de uma pesquisa, né? Pois não, João? Inclusive, na verdade, assim, isso após, vamos dizer, passar pelo crivo dele, né? Porque ele, vamos dizer, como cientista, ele avaliou, né? Analisou e viu que realmente ficou meio, como o Marcelo estava dizendo, ele ficou meio que numa sinuca de bico. Sinuca de bico. Usando a sua expressão da sinuca aí. É. Porque realmente é uma coisa que também, Marcelo, aproveitando o gancho, eu também, uma coisa que me puxou, assim, vamos dizer, foi, houve um acoplamento, vamos dizer assim, que eu, primeira leitura que eu fiz no Livro dos Espíritos, assim, né, que eu já comentei aqui uma vez, né, assim, participei de um estudo, assim, e assim que eu vi as primeiras pergunta e resposta com aquela lógica toda, eu falei, nossa! Opa, isso aqui é um novo mundo! Aqui, eu falei, eu me lembro perfeitamente da minha sensação, assim, eu falei, onde é que eu estava? Eu estava com 25 anos. Falei, onde é que eu andei por esses 25 anos que eu não vi não isso? Não vi, não como tinha é que visto. É impressionante. Essa foi a mesma impressão que eu tive, impressionante. Eu já tinha, porque assim, me formado, tinha feito faculdade de engenharia. A gente se sente até confortável, né? Nossa, assim, fiz faculdade de engenharia e tal, tinha uma série de coisas que não fazia sentido, né? Exato. Não tinha explicação, vamos dizer, para nossa, vamos dizer, o nosso lado científico, técnico, né? Então eu questionava uma série de coisas, assim, e me tirava o sono mesmo, porque tinha coisas que eu ficava pensando e refletindo, mas como é que pode? Tem alguma coisa muito errada nesse negócio, ou pelo menos eu não entendi. E aí, a hora que eu li o Livro dos Espíritos, a primeira, pergunta e resposta, e de uma forma, por isso que eu falo da obra de Kardec, né? É muito científico e sem, absolutamente sem descuidar das leis morais, né? Como você falou, né? Sobre o aspecto moral. Então, assim, foi muito forte para mim esse negócio também. Foi o que, a hora que bateu, eu falei, nossa, eu fiquei chocado na hora, assim. E aí, né? E até tinha uma amiga nossa, Dona Marta, lá em São Paulo, que falou assim, o pessoal falou assim, a gente brincava muito assim, né? Ela é muito engraçada, assim, tá um bom humor. Ela dizia assim, o pessoal fala aqui, cuidado com esse negócio de espiritismo. Você começa a mexer com esse negócio de espiritismo, você não sai mais, hein? Porque aí ela fala assim, mas é lógico, como é que eu vou querer sair? Depois que eu descubro tudo isso, eu ainda vou fazer a besteira de sair, abandonar? Agora é que eu não saio mesmo. Agora é que eu não vou sair mesmo, então é por isso. Mas enfim, eu também só queria reforçar que eu também, a minha sensação, igual como você falou, uma parte que me atraiu assim demais. Lógica e racionalidade. Foi muito forte, assim. E sem sombra de dúvida, tocando o coração, né? E consolando. Sim. Que é o papel também do Evangelho, né? Sim. Quer dizer, o Livro dos Espíritos traz toda a lógica, explicando, vamos dizer, racionalmente, quantidade de assuntos enorme, né? E o Evangelho trazendo todo aquele consolo, aquele conforto, né? Da parte moral e também a parte de consolo, assim, por exemplo, em situações em que a gente está passando, sofrendo as nossas, né? As nossas pedras do caminho. E vem o Evangelho para trazer aquele conforto, né, Marcelo? É muito especial. Sem dúvida. Pois não, Marcos? Não, até eu tive essa mesma impressão com o Livro dos Espíritos, né? E eu não queria parar de ler, porque para mim era uma pergunta melhor que a outra, e a resposta era melhor ainda. Mas a primeira pergunta, o que é Deus, né? Que essa é a, né? Que todo mundo abre com essa, o que é Deus? E, nossa, cara, faz a primeira pergunta, acho que todo mundo quer saber, né? E dali parte adiante. Belíssimo livro, né? Esse livro é o que inicia muita coisa, né? De quem lê e aí fala, é isso que eu quero ouvir. Sim. É isso que eu quero aprender, né? E fica pensando, caramba, onde eu estava, né? Onde eu estava que eu não li isso antes, né? Mas acho que cada um chega no seu momento de vida que você está preparado para começar a receber esse tipo de informação, esse tipo de leitura, que é muito lindo, muito lindo. E assim, eu me lembro, eu me perguntando isso, Marcelo, já tem um tempinho, né? Falei assim, onde é que eu estava esses 25 anos? Eu me lembro, assim, eu pensando, foi eu voltando para casa, assim, da casa da Ana Lúcia, eu estava lá no Niterói, né? Falei, nossa, onde é que eu estava? Como é que eu não vi isso, negócio antes? Eu não acreditava que eu não tinha visto, assim, de uma coisa tão clara, assim, foi muito chocante para mim, foi muito chocante. Então, mas assim, foi muito esclarecedor, né? Que tinham coisas, por exemplo, assim, né? Que eu fico pensando ainda até hoje, assim, né? Às vezes, de vez em quando, eu fico abstraindo, assim. Se eu não tivesse, vamos dizer, no meu caso, assim, fazendo uma avaliação da minha situação, se eu não tivesse esse conhecimento do Espiritismo hoje, em que buraco eu estaria, né? Vamos dizer assim. Porque naquela época eu questionava, via coisas assim, uns moleques com 5 anos tocando piano, arrebentando, e gente, de repente, um que nasce todo enrolado, cheio estropiado. De problema, né, tudo estropiado, o que de repente alguns jovens, super jovens, de repente de uma hora para outra vai embora, morre, né? Essas coisas sempre me chocaram muito. Eu fico pensando, inclusive serve de reflexão para os nossos queridos ouvintes aí que não são espíritas, né, que de repente até compartilham comigo dessa dúvida, né, que eu ficava nesse questionamento antes de conhecer essas explicações que, né, que o Kardec trouxe e preparou a doutrina aí, né, para nos explicar através do livro dos Espíritos e todos os outros. O que que é, na realidade? Como é que é essa questão desse mundo espiritual? O que que acontece depois da morte, né? O que se diz da morte, né? Que na realidade não existe a morte, o espírito tem a vida eterna, né? E aí hoje, graças a Deus, inclusive tem a oportunidade, igual já comentei várias vezes aqui, tá? Até, né? E participo da reunião, né? Reunião mediúnica, né? Até ontem, assim, todas as quintas-feiras, né? Eu participo. E cada uma delas é uma experiência. Você fica no esclarecimento ou na... Esclarecimento, né? Na doutrinação. Exato, né? E é uma experiência, e assim, cada... É muito impressionante, com maior do respeito, assim, sabe? Porque, assim, é muito impressionante, é muito tocante, né, Marcelo? Porque cada uma... A hora que a gente para pensar que cada uma daquelas pessoas, né, que a gente conversa ali, é uma vida, né? Que muitas vezes está... porque a gente, inclusive, voltando, fazendo essa, vamos dizer, essa avaliação, né, o antes e o depois do conhecimento, né, de toda essa ciência do Espiritismo, né, que nos esclarece essa questão da morte, muitas pessoas, muitos, a quantidade é enorme de espíritos que estão, já que desencarnaram, né, que nem sabem que morreu, né, a grande maioria chega lá em situação assim, penosa demais da conta, com muito sofrimento, e assim, por anos, décadas, e alguns chegam séculos. É meio inacreditável, mas eu posso dizer para vocês que várias situações eu tive a oportunidade de conversar com espíritos que estavam há séculos. Olha só que loucura isso, né? Estavam há séculos lá passando pelaquela situação e não conseguia sair. Então, por isso que eu digo assim, olha que coisa, olha que modificação na história da humanidade essa obra de Kardec. Por isso que, assim, a gente acha que não tem nem condições de avaliar hoje em dia, assim, né? A gente não tem, né, grau de inteligência para vislumbrar isso. Mas, assim, compartilhando, né, com vocês aqui e com os ouvintes, eu sempre me pego pensando, assim, sobre, nossa, onde é que eu estaria? E eu fico pensando como é que as pessoas conseguem assim ficar com esse questionamento, né? Então busquem, né? Busquem entender, leiam. Existem tantos livros maravilhosos, né, que esclarecem de uma forma assim tão simples, né, Marcelo? A linguagem de toda a obra de Kardec é tão simples, tão maravilhosa. Os livros de André Luiz, Paulo Estevam, né? Nossa, de Emmanuel. Não, e mesmo quando tem palavras assim mais difíceis de entender, eu te pergunto, o que custa procurar aquela palavra, aquele verbo no dicionário, né? E anotar no próprio livro, né? Exatamente. Que o significado. E aí você vai aprender, né? Você vai enriquecer o seu vocabulário. Enriquecendo o vocabulário. Era também uma... voltando a Dona Marta, querida, ela sempre falava assim, o André Luiz, inclusive, nos ensina a falar português, porque muitas vezes ele puxa lá um termo que a gente não usa mais, fica meio assim enferrujado, e aí a gente corre no dicionário, igual você falou, e busca, inclusive enriquece, né, o nosso... Mas eu só queria comentar isso daí, porque realmente assim, foi muito forte. Assim, eu fico pensando nessa questão, vendo, vamos dizer, essa experiência que eu passo às quintas-feiras, né, conversar, de ter essa oportunidade, que eu agradeço a Deus todo dia de passar por essa experiência. E o quanto seria importante, né, a gente estudar, né, para a gente saber. Porque assim, e aí depois que apagar a luz, o que acontece? Né? É a grande pergunta, né, que fica no ar. Até, só para complementar, João Marcelo, hein? Depois que a gente lê, a gente imagina, existe a lei da gravidade, né, que a ciência tão bem comprova, tem até a velocidade, enfim, aqui para o nosso planeta. Para mim, a lei de causa e efeito é tão óbvia quanto essa. Parece que a gente vê a lei de causa e efeito como a gente vê a lei da gravidade. Quando você atira um objeto ao chão, ou solta ele, ele vai de encontro ao chão, ali tem uma força. Então, essa lei, ela está clara. Para mim, a lei de causa e efeito também é a base, uma das bases, pelo meu entendimento aí do Espiritismo. É uma lei tão clara quanto a lei da gravidade. Para mim, é a mesma coisa. Sem dúvida, bem lembrado. E o que vem confirmar, né, o aspecto científico da doutrina. Só para fazer a correção, o nosso querido Guilherme fez a pesquisa rápida aqui e ele achou, né, que teve uma outra vez que a Apolo 15 foi à Lua também em 71, não foi só em 69. E o astronauta David Scott, ele foi que fez o experimento, não o Neil Armstrong. E aí ele soltou um martelo que pesava 1,320 kg, e uma pena de falcão, que pesava 30 gramas, ele soltou do próprio corpo. E aí, embora tenham pesos diferentes, né, massas diferentes, ambos chegaram ao mesmo tempo, né, porque não tem a presença da gravidade, comprovando a tese de Galileu, que se não houvesse a gravidade... Aonde que ele tirou isso? Muito bem. E, então, como eu estava falando, você pega lá um princípio da doutrina e você coloca no aspecto científico, tem racionalidade. Não tem, às vezes, a contradição é aparente. O Kardec fala isso. Se não me engano, o Kardec fala isso nesse mesmo item. A contradição, ela é aparente. E aí você analisa, por exemplo, eu estava falando da reencarnação, do ponto de vista filosófico. Do ponto de vista filosófico, vamos raciocinar aquilo que nós sempre falamos. Para nós, se fosse uma existência só, né? E o Kardec fala assim, das duas uma, ou nós temos uma existência apenas, fomos criados justamente ao mesmo tempo que o corpo, ou temos várias existências. Não tem uma segunda hipótese. Eu só tenho duas existências, eu só tenho três existências. Não tem cabimento. Então, por isso que ele fala, ou uma existência ou várias. Aí, se nós tivéssemos uma existência só, uma existência é suficiente? Se nós estamos de um Deus que é todo sabedoria, todo amor, todo justiça, é suficiente para desenvolvermos todo o conhecimento no mais alto grau e todas as virtudes no mais alto grau? E as crianças que morrem cedo? É, sem contar as condições que cada um nasce, um diferente do outro. Exatamente, sem contar essas condições. Então, se tem uma justiça, e tem essa justiça, porque sem a reencarnação, não há justiça. Como é que você vai explicar todas as incongruências que nós encontramos no dia a dia? Então, essa questão, exatamente esse ponto que eu ia tocar, a questão da justiça de Deus, que, por exemplo, assim, é inconcebível, né, a gente dizer que Deus não é justo, né? E ele é soberanamente justo e bom, né? Então, como é que poderia explicar essa justiça de Deus, por exemplo, criança que nasce, tipo, vamos dizer, nasce, daí um mês morre ou menos, jovens, uns que passam, vamos dizer, vivem na dificuldade, nunca conseguem, vamos dizer, avançar. E como é que pode ter uma justiça? Quer dizer, fica uma sensação de injustiça da parte de Deus no ar, quer dizer, inconcebível. Então tem assim, é muito claro que existe alguma má interpretação no processo que precisa ser esclarecido. E o esclarecimento vem daí, né? Vem aí. Perfeito. E no aspecto religioso, ainda analisando o tema reencarnação. Então, no aspecto científico, no aspecto filosófico, tem racionalidade. No científico, tem racionalidade e comprovação, porque são fatos. E no aspecto religioso, nós vamos encontrar a presença da reencarnação em todas as manifestações religiosas que conhecemos. Inclusive nos evangelhos, inclusive na Bíblia, inclusive nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, o primeiro mandamento: eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da casa da servidão e que ajo com misericórdia com aqueles que seguem a minha lei por 1000 gerações. E ajo com rigor na terceira e na quarta geração, não é até a terceira e até a quarta geração, na terceira e na quarta geração, com aqueles que não seguem as minhas leis. Porque se fosse até, é aquela história, né? Eu cometi um erro, aí o meu neto, meu bisneto, meu tataraneto vai ser punido. Ou até onde vai. E agora, quando fala na terceira e na quarta geração, sou eu que estou voltando. Eu que estou voltando naquele núcleo familiar, naquele ambiente de amigos, etc, etc. E sem contar aquela passagem de Jesus, que Jesus desce do Monte Tabor e os discípulos perguntam: mestre, após a transfiguração, né? Após aquele fenômeno da transfiguração, que é um fenômeno maravilhoso, né? Que a humanidade testemunhou. Então, um dos discípulos pergunta: mestre, por que os escribas dizem que antes que o Messias venha, é necessário que Elias venha primeiro? E aí ele revela, né, que Elias já veio e eles o maltrataram e não o reconheceram. E os discípulos, e o evangelista escreve, inclusive o evangelista Mateus, capítulo 17, e os evangelistas e os discípulos entenderam que era de João Batista que Jesus se referia. Ou seja, João Batista tinha sido visto ali, ele tinha acabado de ser decapitado. Só que 800 anos antes, o mesmo espírito de João Batista ocupou o corpo de Elias. Então, quer dizer, no tríplice aspecto, no aspecto científico, no aspecto filosófico, no aspecto religioso, nós não encontramos contradições para afirmarmos ou para reconhecermos os princípios da doutrina espírita. E eu só me referi à reencarnação, Você pode colocar Deus, é a mesma coisa. Tem provas científicas de Deus, né, da existência de Deus. Inclusive tem uma palestra muito legal do Divaldo no YouTube, Provas Científicas da Existência de Deus. Deus, imortalidade da alma, você analisa, né? Os fatos mediúnicos comprovam a imortalidade da alma. Aquilo que você faz toda quinta-feira. Pois não, Guilherme. Eu estava ouvindo uma palestra, não lembro agora de quem. Acho que era um matemático. E ele falava assim, por exemplo, se você pega um foguete e vai para Marte, e você está andando ali em Marte e você encontra um iPad todo montado, que foi montado com o material existente naquele planeta, né? Então ele pergunta assim, qual a chance disso acontecer? De ser com o material do planeta, vai se juntando e forma um iPad funcionando, você liga e ele funciona. Aí a resposta normalmente é, a chance é zero quase, eu falei assim, pois é, para haver a criação do corpo humano sem influência de uma inteligência superior, é alguns milhões de vezes mais difícil do que você achar um iPad em Marte, matematicamente falando, né? Incrível, né? Sensacional, né? Sensacional. Você não lembra quem que fez, né? Não. Essa analogia. Pois não, Marcos, fique à vontade. Fui em busca do livro dos Espíritos aqui na Rádio Capela, que tem uma belíssima biblioteca. Convido a todos para conhecer. Eu fui em busca do livro dos Espíritos. Queria ler um trechinho que Kardec, né, ele é um fenômeno nesse sentido, porque ele passa boas páginas do livro dos Espíritos explicando os fenômenos que ele acabava de ver como cientista, os sons, os barulhos, as mesas girantes, enfim, né, ele estava explicando isso, dizendo que isso não é uma coisa sobrenatural, uma coisa natural. Mas aí ele diz assim, em um dos trechos, as comunicações entre o mundo espírita e o mundo corporal estão na natureza das coisas e não constituem nenhum fato sobrenatural. Por isso, delas se encontram vestígios entre todos os povos em todas as épocas. Hoje, elas são gerais e patentes para o mundo todo. Os espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal são chegados, e que, sendo os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, sua missão é instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Este livro é a compilação dos seus ensinamentos. Foi escrito por ordem e sob o ditado dos espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, livre dos preconceitos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão do seu pensamento e que não tenha se submetido ao seu controle. Somente a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, são obras daquele que recebeu a missão de o publicar. Que coisa fantástica, né? A humildade dele, né? Impressionante. Uma obra monumental dele. Ele só fala que ele, eu só organizei e tal. Essa forma humilde de tratar ali na Revista Espírita também, ele traz... Você detecta o tempo todo. Impressionante, Marcelo, porque assim, ele trata, ele escreve de uma forma tão transparente, tão honesta, tão sincera, que a gente sente assim um gostinho de intimidade com Kardec. Ele é muito legal, eu recomendo que... Você viu a educação e o cuidado que ele tem quando vai evocar os espíritos? Nossa! Não interessa se é um espírito mais reconhecido, né, de nome, ou um espírito de um assassino, um espírito de uma um espírito brincalhão, alguma coisa assim. Ou um brincalhão. Trata com o mesmo respeito. A veneração, né, o respeito, né, a reverência, melhor dizendo. Exatamente. É muito, muito, muito impressionante, muito interessante. Você conhece... Eu estava tentando pesquisar aqui aquilo que eu falei do iPad, mas não achei não. Depois eu vou pesquisar. Mas eu lembro que não era um palestrante muito conhecido. Mas ao pesquisar aqui, eu achei um negócio legal. Você conhece a aposta de Pascal? Opa, essa não. Você não conhece? Então, olha. A aposta de Pascal é uma proposta argumentativa de filosofia apologética criada pelo filósofo, matemático e físico francês Blaise Pascal. Ele postula que há mais ganho, que há mais a ser ganho pela suposição da existência de Deus do que pelo ateísmo. Então ele coloca assim: se você acredita em Deus e você estiver certo, você tem um ganho infinito. Se você acredita em Deus e você estiver errado, você terá uma perda finita. Se você não acredita em Deus e estiver certo, você terá um ganho finito. Se você não acredita em Deus e estiver errado, você terá uma perda infinita. Uma perda infinita. Sensacional. Legal, esse, né? Esse mostrou o Zap, né? Zap Sete Copa, né? É isso aí. E tem uma mensagem dele, do Pascal, no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo. Se não me engano, é uma mensagem que fala sobre os bens terrenos, a propriedade. Se não me engano, é a propriedade. Ô Guilherme, vamos fazer mais uma pausa musical e aí em seguida retornaremos com mais reflexões. Vamos lá. E falando em fé, Anderson Freire com a música... Tornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje discutindo sobre a aliança da ciência com a religião, tema que se encontra... no capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos comentar aqui sobre uma observação que o nosso querido Kardec faz nesse capítulo, quando ele diz assim: a ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, porque... Quando ele diz até hoje, devemos entender naquela época, né? 1860 aproximadamente. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Ou seja, é só do meu ponto de vista religioso. Deus é só do meu ponto de vista religioso. Deus é só do meu ponto de vista científico. Então, quer dizer, ficava aquela história, né? Aquela história que era uma contradição. Faltava com que encher o vazio que se separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis quanto as leis que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão, esta nada encontrou de ilógico na fé, vencido foi o materialismo. Olha só, a derrota do materialismo justamente está nesse ponto. E nós observamos inúmeros apontamentos que se encontram nas obras mediúnicas, e esses apontamentos, eles são confirmados depois. Então, por exemplo... Vocês já ouviram aquele... aquele médium... Fernando Bem. As Cartas de Fátima, né? E é impressionante esse médium, amigos, porque ele recebe as comunicações espirituais. Tem um outro médium que tem um trabalho semelhante, só que agora eu me esqueci o nome dele. E é um jovem, né? Tem menos de 30 anos, também tá percorrendo o Brasil. E ele recebe as comunicações mediúnicas e ele dá informações assim, do tipo o Fernando Bem e esse outro que eu falei. Informações assim, do tipo número do RG, CPF, entendeu? Que o desencarnado tinha aqui, entendeu? A Leila, minha esposa, foi numa... Eu não sei nem... Ela até botou no grupo da gente, ela falou... Lembra onde é que era? Foi aqui na região, foi aqui em Valinhos, ou foi aqui perto. Leila foi, levou até minha sogra, porque Leila tem um irmão desencarnado, então minha sogra sempre fica na expectativa, embora ela seja católica e não acredite muito em reencarnação, ela sempre fica na expectativa de receber uma comunicação, né? Mas teve uma época que ela trabalhou na cozinha lá do Paulo de Tarso. Não, ela trabalha, ela foi no João de Deus, vai no Fritz de vez em quando, mas ela tem as restrições dela. Mas de qualquer forma, a Leila falou que exatamente, quando ele chama, ele chamou, deu o nome e a família de uma das comunicações estava sentado perto dela. Então, pelo nome, a família já se emocionou, porque era num local, era tipo uma quadra poliesportiva enorme, com mais de 5 mil pessoas, é um negócio assim, gigantesco. E aí ele dá o CPF da pessoa. Aí a família teve certeza que era realmente, aí se emocionaram, até foram lá receber. Ele pediu para ler, se incomodasse que lê, que lesse, né? E aí eles deixaram ler. Acho que num trabalho desse ele recebe 3, 4 cartas só, e vai essa multidão de gente na expectativa de... Imagina, né? E nós não queremos que as pessoas acreditem no que nós estamos falando. Nós queremos que as pessoas que nos ouvem, os corações que nos ouvem, vão atrás, vão pesquisar, vão confirmar, busquem a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso vale tanto para as ciências materiais como para as ciências espirituais, né? Vamos dizer assim. Eu acho, Marcelo, é bem isso aí. Você foi muito feliz aí nessa coisa. Acho que nós trazemos aqui o nosso testemunho de renovação, né, vamos dizer, de fé, de transformação que fez na nossa vida, né, cada um de nós aqui, né, a gente tem... o campeão nosso é o Fabinho, para dar os testemunhos, ele é o melhor. Mas, assim, a gente vem aqui trazer os nossos testemunhos de quanto essa doutrina querida nos renovou, né, nos transformou, retirou lá do fundo do poço ou onde alguma coisa lá por perto onde a gente estava, né? Pelo menos clareou. É. Então, quer dizer, e aí que busquem, né? Que estudem. Drenou o pântano. De alguma forma o status mudou, né, Marcelo? E legal, assim, eu particularmente sou muito cético, confesso. E o Fernando Bem... Então você melhorou, hein, Guilherme? Então você viu? Já melhorou, tá, né? De quase ateu para cético, tá bom, né? Mas eu gosto de pesquisar. Então o Fernando Bem... De quase ateu para cético é ótimo. Se você vai no Google e você coloca lá Fernando Bem em buste, Fernando Bem Salafra, você não acha uma página... Não tem um Reclame Aqui? Criticando embasadamente o cara. É inacreditável, inclusive os vídeos do YouTube que todos esses eventos são filmados, então tem aqui ele psicografando, dando CPF, família se emocionando, chegando lá, incrível. Assim, o quanto as pessoas, esse o que a gente tenta passar na realidade, assim, é o seguinte, né? O quanto esse primeiro, esse é só um primeiro momento, que é meio que, vamos dizer assim, é quase um espetáculo, tá certo? Para chamar a atenção, né, Marco? Mas, assim, a parte mais importante, na realidade, é a reforma íntima. É aí que a gente vai mudar, tá certo? Isso aí a gente só vai acreditar. A gente tem que aproveitar e fazer isso aqui, né, Marcelo? Porque a gente tem que... Porque aquilo que a gente até comentou outro dia, né? Imagine a mão de obra que dá para encarnar, pelo amor de Deus, gente. Né? Pensa quanto trabalho a gente deu para nossa mãe, olha quantas dores, quanto foi difícil carregar a gente, cada um de nós, né? Teve uma mãe, ninguém aqui nasceu de proveta, né? Então, assim, teve uma mãe que carregou lá durante meses e meses e meses, e nasceu, e quanto a gente já comeu, quanto sacrifício de tanta gente para que a gente chegasse até aqui. E o que, que vai ser, né, na hora que a gente terminar a nossa encarnação, que a gente tiver no momento de retornar, né, porque todos nós, ninguém vai ficar para semente aqui, todos nós, a única certeza que a gente tem é que a gente vai desencarnar um dia. E o que, que a gente vai dizer para o nosso mentor espiritual, independente da religião, né, o que, que a gente vai fazer? Chegar e simplesmente, a gente encarnou aqui para comprar o último modelo de carro, para ter roupa de etiqueta, ter um telefone celular, o mais bonito de todos, comprar uma televisão grande na época da Copa, que agora é a Copa, né? Mas assim, não é isso, a gente veio aqui para mudar o nosso coração, para a gente ser feliz. Jesus só quer que a gente seja feliz, né? A gente precisa se desvincular desse orgulho e egoísmo, né, Marcelo? Então, só uma observação, assim, a gente vê o número de adeptos ao espiritismo aumentando, porque as pessoas também passam aí atrás de informações, em busca de uma esperança, de uma consolação, né, Guilherme? Você estava até falando 5 mil pessoas, sendo que dessas 5 mil, que seja aí 1.000, 2.000 famílias, 5 foram contempladas. E a gente vê nos livros de André Luiz, acho que no Nosso Lar, talvez o Marcelo se lembre, os espíritos lá também ávidos por passarem mensagem aos seus familiares, e pouquíssimos conseguem, pouquíssimos têm essa permissão, e não só a permissão, eles têm o controle emocional para fazer isso, ou seja, o outro lado também tem, eles se emocionam e acabam não acontecendo, né? Então tem que ter esse controle até para se ter essa permissão para visitar. Então, outro lado também, eles estão ávidos para se comunicar conosco, né? Você vê que isso não é uma coisa extraordinária, isso acontece mesmo. Mas eu queria falar até para vocês, assim, hoje a ciência e a religião, elas estão, evidente, mais próximas, né, Marcelo? Você que é médico, existe a Associação Médica Espírita, né? E até conceituada, é a Associação Médica Espírita. É o Décio Iandoli, que é o autor de um livro que eu tive a honra de receber de presente aqui do nosso querido João. Uhum. O Décio Iandoli é que é o atual presidente da Associação Médica Espírita do Brasil. Olha, e tem a Associação Médico e tem a Associação Médico Espírita de praticamente todas as unidades da federação. Sim. E a ciência está já comprovando a força da oração, a força da vibração, esta força que vem até da espiritualidade, que promove essas curas, não como uma coisa, um milagre, uma coisa extraordinária, realmente, porque ninguém consegue ainda, ou muitos ainda não conseguem explicar, que é a ação do espírito sobre os fluidos, né? Mas isso avança, daqui a alguns anos isso vai estar muito mais claro àqueles que ainda duvidam, né, Marcelo? Sem dúvida, Marcos, bem lembrado. Vamos lá então, João, vamos fazer um pouquinho de exercício da obra Vivendo o Evangelho, o que que o nosso querido André Luiz nos reservou nesse capítulo, referente a esse capítulo. Certo. Então, o André Luiz, como sempre, né, eu gosto de falar que assim, o André Luiz nos traz a receita de bolo para a gente fazer a reforma íntima, né? Porque a reforma íntima, que sempre a Dulce sempre fala muito aqui no Paulo de Tarso, e no Espiritismo é um termo sempre muito usual, né? Mas como é que faz a reforma íntima? Aí o André Luiz nos traz, né, o passo a passo. Como reformar o coração? Então, na lição 13 do livro, como o Marcelo disse, Vivendo o Evangelho, volume 1, trata do capítulo 1, ele diz assim, na lição 13, ciência e religião. Aí o André Luiz diz assim, cuidados com o corpo, ciência. Necessidades da alma, religião. Tecnologia, ciência. Espiritualidade, religião. Estrutura da matéria, ciência. Intimidade do espírito, religião. Que coisa interessante, ele fica jogando as, né, as coisas da ciência, da matéria e coisas do espírito. Descobertas, ciência. Revelações, religião. Mundo físico, ciência. Dimensão espiritual, religião. Pesquisa do fenômeno, ciência. Vivência do sentimento, olha que coisa linda. Vivência do sentimento, religião. Vida material, ciência. Imortalidade, religião. Aí Marcelo, ele aborda exatamente o tema que você pegou aí, né, do Kardec. Ele fala assim, só o fanatismo separa cientistas e religiosos, pois desde que Allan Kardec codificou a doutrina espírita, ciência e religião se completam, investigando as leis naturais que regem o universo material e a dimensão espiritual. E ele conclui assim, maravilhosamente, ciência é a fé do conhecimento e religião é o conhecimento da fé. Que coisa maravilhosa, né? Então, assim, esse, o André Luiz é... assim, ciência é a fé do conhecimento. Isso. Ciência é a fé do conhecimento. E a religião, religião é o conhecimento. Então, conhecereis assim, a verdade. E a verdade vos libertará. E a verdade vos libertará. Então, por isso que, assim, e é, são pontos que ele foi pegando. Pega um ponto aqui, um ponto ali. Um ponto na matéria, um ponto no espírito. Cuidado do corpo, necessidade da alma, tecnologia, espiritualidade, estrutura da matéria, intimidade do espírito, enfim. E foi vendo que as coisas, na realidade, tudo é uma coisa só, né, Marcelo? Então, assim, né, Marcos? Então, assim, a gente... É só o fanatismo, como ele diz, só o fanatismo mesmo que, vamos dizer, o radicalismo é que acaba afastando. Exatamente. Não, é a minha os ideia, extremismos, é, né? Os extremismos, exatamente. Aquela história... Mas, enfim, eu tinha lido essa... Por essa conclusão, acho que seria, eu queria compartilhar com todo mundo aqui. O fundamentalismo, né? Fundamentalismo, as pessoas fundamentalistas, elas se assentam naqueles fundamentos e de lá não saem. De lá não saem. E não querem sair. E tanto no lado do fanatismo religioso, quanto do lado do... do ateísmo, do outro lado. Exatamente. Entendeu? Eu, inclusive, tenho tem um videozinho no YouTube daquele do Cortella, né? Ele dizendo, um vídeo que diz assim, você sabe com quem você está falando? Vocês já viram esse vídeo? Sim, é sensacional. É sensacional. Inclusive, assim, a pena você fazer o comentário. Vale a pena, porque assim, aí ele começa, né, vamos dizer, ele puxa, dá aquela puxada na questão... Que quantas vezes a gente já foi questionado ou já ouviu essa questão por aí, né? Ah, você sabe com quem você está falando? Você acha, a pessoa se acha não, se tem certeza, né, Marcelo, como você diz? E aí ele começa a puxar assim que o universo tem 200 bilhões de galáxias e cada galáxia tem não sei quantos bilhões de sóis, enfim. E aí cada um desses, ele vai diminuindo, tal, a Terra é um planetazinho que gira em torno de uma estrela michuruca. Uma estrela de quinta grandeza. Sol é uma estrela de quinta grandeza. Não é de primeira grandeza, é de quinta grandeza. E aí alguns têm a sensação, querem achar que... Estamos na quinta divisão. Na quinta divisão, lá do finalzinho mesmo. Nós nos achamos grande coisa. Nos achamos, nos temos certeza que vocês... Nos temos certeza. Aí ele diz assim, que inclusive, por exemplo, aí vai lá, assim, na Terra. E da Terra, existem catalogadas 3 milhões de espécies. E o Homo sapiens é uma dessas espécies. E você é um desses... E aí, até inclusive ele fala assim, e quando, aí depois explicar isso aí com aquele jeito dele, muito engraçado, né? Isso vale a pena assistir, quem não assistiu, vale a pena assistir. Aí, quando ele passa por uma situação dessa, com quem você pensa que você está falando? Aí ele fala assim, você tem tempo? Se você tiver tempo, eu vou te explicar que você, na realidade, não é nada disso que você está pensando. Não é nada disso. Então, assim, é a nossa presunção, né, Marcelo? Nosso orgulho, é disso que a gente tem que se livrar. E aí ele fala uma coisa ali tão linda, que eu gosto muito de ver essa questão, assim, de, né, do cosmos. Eu gosto daquele, né, que tem lá aquela série lá na Netflix, lá, Carl Sagan, exatamente. Aquele primeiro, né? É. E, não, esse agora que é mais... Aí tem o novo, né? O novo. Neil deGrasse Tyson. Isso, exatamente. Que é o novo, né? É o novo. E é maravilhoso, com muita tecnologia lá, enfim. E aí ele começa a ver... E aí Guilherme, qual série que você não assistiu? Bom, aí não tem resposta. E ele fala, nesse vídeo do Cortella, ele fala assim, quer dizer... Em todo esse negócio, tem gente que ainda pensa que tudo isso aí foi feito, esse monte, esses bilhões de galáxias, tudo foi feito só pra gente, pra Deus, se, né, quem é, da forma que as pessoas acreditam, pra gente assistir, pra ficar olhando pras estrelas, não tem cabimento. Seria um custo-benefício assim, muito baixo. Tem uma música do... Acho que é do Milton Nascimento, se não me engano. Fé cega, faca molada. Sensacional. Como é perigosa uma faca molada, né? Exato. Não é perigoso? Fé cega, faca molada. A faca molada é muito perigosa. A pessoa se ela corta, ela separa, ela fere, mata. Né? Fé cega, faca molada. Sensacional. E tem uma outra mensagenzinha aqui também, que ela é muito profunda... E nós vamos fazer algumas reflexões sobre ela. Ela é intitulada Fé e Conhecimento. Olha só, mais uma vez. Ó, então existe a possibilidade. Fé e conhecimento. A religião e a ciência são fontes de bem-estar na experiência diária. Ciência extirpa, destrói, resseca o tumor. Religião trata a descrença. É muito comum a gente observar isso, né? Porque eu trabalho com pacientes com câncer e eu tenho esse duplo benefício, né? De ver o tumor ser extirpado, ser retirado. Então a paciente está sendo tratada do ponto de vista clínico, do ponto de vista cirúrgico, físico e tal. E, ao mesmo tempo, na convivência, nós observamos que a paciente também está tratando a descrença dela. Então, ela está fazendo uma viagem para o mundo interior dela. E a similaridade do tumor com a descrença, né, Marcelo? Exato. Que o André Luiz está buscando esse... Que coisa linda nessa imagem, né? Sem dúvida, impressionante. Então, quer dizer, a ciência retira o tumor, a religião trata a descrença. Porque é muito comum pacientes que estavam afastadas, não interessa a religião, das mais diferentes religiões, nesse momento do tumor, da presença do tumor, alguns mais agressivos, outros menos agressivos, a paciente muda o comportamento. Ela tem uma reflexão, ela se interioriza mais. A ciência previne a epidemia. A religião afasta o desespero. Sensacional, né? Então, hoje, graças aos conhecimentos, tem muitas vacinas que previnem a epidemia. Né? Todos sabemos, o Albert Sabin, né, foi um missionário, né? Um trabalho maravilhoso, a descoberta da poliomielite, né, da vacina contra a poliomielite, exato. E a religião, por sua vez, afasta o desespero. A ciência pesquisa o universo, a religião revela a eternidade. Universo, eternidade. Universo cabe à ciência. Os dois sem fim, né? Exatamente. Coisa linda, é impressionante. Esse André Luiz é demais. Ciência sossega a dor. Religião alivia a aflição. Quantas pessoas que chegam lá no Centro Espírita Paulo de Tarso, só de você olhar na face, que ele está com aquele semblante carregado, não necessariamente influenciado por espíritos menos evoluídos, mas ele está naquela fase de, né, de com a psicosfera lá embaixo, depressão, ansiedade, desequilibrado, né? Do ponto de vista emocional. Aí ele começa o tratamento, aí você vai vendo a mudança, né? Semana a semana, semana a semana. E é muito legal porque eu tenho a oportunidade de fazer atendimento fraterno lá também. Você faz aqui também, né? E eu faço, às segundas-feiras eu faço lá no Jardim Itália. E muitas vezes a gente se depara, né, com pessoas que estão indo pela primeira vez, ou pelas primeiras vezes, e buscam, né, e nos relatam as suas dores morais, as suas dificuldades, os seus quadros depressivos. Aí essas pessoas começam o tratamento, né, e aí às vezes eu encontro só 5, 6 semanas depois, mas só de olhar para a pessoa seja, né, aquela carga pesada, né, que inclusive é até nome de seriado, né, carga pesada. Aquela carga pesada desaparece, né? Nossa, carga pesada. Olha, quando você quer saber se a pessoa já é velha, né? Só quando faz essas referências, né? Pedro e Bino, é exatamente. O Antônio Fagundes e o Estênio Garcia. A religião, a ciência produz o conforto. A religião promove a paz. Ciência elimina a infecção. Religião controla o instinto. Ciência cura enfermidades. Religião resolve imperfeições. Ciência melhora o mundo. Religião aperfeiçoa a alma. Sensacional. Ciência melhora o mundo. E melhora mesmo, né? Quantas facilidades, né? Poxa vida, você pega aquele Ford de 1929, né? E vê hoje, né? Eu sempre cito uma invenção aí que faria uma diferença danada, chamada, da sua área aí, Marcelo, chamada anestesia. Anestesia. Imagina a vida sem anestesia. Sem dúvida, sem dúvida. Ciência prolonga a vida física. Religião aponta a imortalidade. Esse é dela, cada vez mais eu sou fã dele, é muito impressionante, é um querido danado. Ciência é o saber provado, religião é a ideia revelada. Saber provado, ideia revelada. Ciência e religião devem se entender para o bem de todos, pois o conhecimento sem fé conduz ao fanatismo científico, e a fé sem conhecimento ao fanatismo religioso. Essa é profunda, hein? Olha só, o conhecimento sem fé conduz ao fanatismo científico. E é o que eu vejo no meu dia a dia com os estimados pesquisadores que têm muito conhecimento realmente. Mas falta aquela, gotinha de fé. Falta a gotinha de fé. Felizmente, não é a maioria, né? Pelo contrário, né? A maioria dos médicos, a maioria é crente em Deus, pelo menos, né? Vamos dizer assim, né? E a fé sem conhecimento conduz ao fanatismo religioso. E olha como, fé cega, faca molada. Fé cega, faca molada, como o nosso querido falou, o Marcos. Mas e olha que a proximidade, né, Marcelo, das coisas. E o André Luiz, ele tem esse poder de, inclusive, buscar as palavras e traduzir coisas maravilhosas de uma forma simples, inclusive fazendo trocadilhos, olha que coisa. Né, o conhecimento sem fé conduz ao fanatismo científico, e a fé sem conhecimento ao fanatismo religioso. tão esclarecedor e tão próximo, né? É o mundo material e o mundo imaterial. Ambos foram criados por Deus, né? Ambos são de Deus. Ambos. Então não há o que um contestar o outro ou um combater o outro, né? Ambos são de Deus. Então, tanto o imaterial quanto o material. Então tem que caminhar juntos, né, Marcelo? E a impressão que dá às vezes é que os nossos irmãos que são ateus e materialistas, eles não apenas desdenham de Deus, como a impressão que me dá é que a ironia que é carregada nos seus fundamentos ou nas exposições que eles fazem, a ironia visa ofender Deus, né? Aí eu quero perguntar para ele, será que Deus se ofende? Pois é. Deus se ofende? Eu me lembrei de uma passagem no livro Exilados por Amor, onde encapela um cientista com um orgulho gigantesco. Ele fazia experiências de... não é uma reprodução in vitro. Ele fazia experiência com genes, criando clones, dando vida. Então ele se julgava o próprio Deus. E ele foi um dos exilados, porque ele estava muito abaixo da frequência que o planeta estava. Então ele foi mandado para o planeta Terra. Onde, né? Onde nós moramos? Ele foi para um outro planeta, um pouco menos evoluído, digamos assim. Porque o orgulho. E esses são, né, estes são alguns dos cientistas, eu espero que seja realmente a minoria, né, que se julguem o próprio Deus. Com a inteligência tão grande, o orgulho cresce de tal forma que ele chega a duvidar do próprio Deus. Aquele que deu a permissão para que ele fosse assim. Exatamente. Né? Exatamente. Se não fosse Deus, ele nem seria assim. É que ele enxerga Deus como um concorrente. Um concorrente, é isso. Infelizmente. Um concorrente. Isso é nada mais, nada menos do que insegurança. Sim. Né, inclusive, eu sempre converso com os meus filhos, tal, às vezes em situações difíceis que enfrento aí pela vida. Tal, os desafios da vida. Os desafios. Então, assim, aquele que aparece, que fala muito lá, tal, que grita muito, que faz muito estardalhaço, ele está inseguro, ele está tentando passar por cima da insegurança dele. Porque a pessoa que tem segurança, que está firme, não precisa fazer nada disso. Tem certeza? Né? Então, assim... E aí até, né, Marcelo, o último item, na realidade, desse capítulo, né, a gente não vai ter, nosso tempo se esgotou, mas para os nossos queridos ouvintes, né, e para nós mesmo também, meditarmos, né, é a Era Nova. A Era Nova, né? Fala exatamente da Era Nova, exatamente quando, por exemplo, esses igual o Marcos comentou, esses, e você também, né, Marcelo, esses cientistas, etc., que ainda não acreditam em Deus, né? Quando eles conseguirem passar por cima de todo esse medo que eles trazem, né? Vamos conseguir viver uma nova era, um novo momento, igual eu estava comentando, né? Sobre quando estava lendo lá no Revista Espírita, né? Kardec, falando sobre Júpiter, né? Que até quando os espíritos, até eu já comentei aqui, os espíritos, ele questionou o espírito lá. Por que vocês gostam de... Porque o Espírito gostava de falar sobre Júpiter, né? Ele falou, mas por que você gosta de falar sobre Júpiter? Eu falo assim, não, eu gosto de falar de lá, de mostrar o quanto é bom lá, o quanto é bom ser bom, o prêmio por ser bom, que é morar lá, que é para que vocês desejem se melhorar. Se sintam estimulados. Exato, para que se sintam estimulados para ir morar lá um dia, né? Quem sabe? Eu já mandei meu requerimento, viu, Marcelo? Opa, que bom. Eu já falei, a minha meta lá, eu já pedi visto, cara. Agora, como é que... Se vão negar o visto ou não, aí já é outra coisa. Logo, logo nos encontraremos. Se Deus quiser. Bem, amigos, então, nós desejamos uma ótima semana, uma semana produtiva em todos os sentidos, tanto no sentido profissional, quanto no sentido das experiências espirituais, das experiências de olharmos para dentro de nós e nos transformarmos para melhor. E um grande abraço ao nosso querido Fauzi, à nossa querida Luciana, à minha querida sobrinha Maria Fernanda, à minha querida esposa, a nossa Sônia, e ao nosso Bruno Eustáquio e a Taila, que ficaram de vir aqui conosco, né? Estão se arrumando para ir para o Canadá, mas quem sabe a gente consegue recebê-los aqui. Um abraço a todos, João, as suas despedidas, Marcos, Guilherme, muito obrigado. Para mim foi uma honra compartilhar mais esse programa com vocês. Ô Marcelo, Marcos, Guilherme, foi um prazer estar aqui de novo, os ouvintes queridos, um grande abraço a todos aí, para dona Ana Lúcia lá, e André, o Eduardo e a turma toda. Um beijão a todo mundo aí e sugiro sempre que aos ouvintes que leiam bastante, leiam, descubram essas maravilhas aí que Kardec, que os Espíritos nos trazem, que já nos trouxeram, então está tudo aí publicado, tá bom? Um beijão e fiquem com Deus. Queridos ouvintes, amigos, familiares, enfim, que tenham uma excelente semana, até a próxima sexta, e eu também recomendo, leiam. Para aquele que não leu, aquele ouvinte que está agora aqui e não leu nada do Espiritismo, pegue o Livro dos Espíritos, comece por aí. Você vai ver coisas belas que pode abrir muitos campos para coisas que virão a seguir. Um beijo a todos, fiquem com Deus, boa semana. E completando o que o João falou, né, qualquer dúvida ou qualquer provocação é sempre bem-vinda. Façam-na através ou da ligação aqui para a rádio no telefone 019-3876-6846, ou então, quem está ouvindo offline, por YouTube ou por podcast, pode mandar um e-mail para a gente também no cept.vinhedo@gmail.com, e a gente, sabendo a resposta, responde. Não sabendo, procuramos e respondemos também. Bom fim de semana a todo mundo e até sexta-feira que vem, se Deus quiser.